Fecheiro 2. A Hora das Bruxas, segundo volume, capítulo 20. Dossiê sobre as Bruxas Mayfair, parte 7. O desaparecimento de Stuart Townsend. Em 1929, Stuart Townsend, que há anos estudava o material Mayfair, pediu ao Conselho em Londres que o autorizasse a tentar contactar a família Mayfair. Estava absolutamente convencido de que a mensagem críptica que Stella nos tinha escrito nas costas da fotografia significava que ela queria esse contacto, ou que pelo menos estaria aberta a isso, e sentia que os Mayfairs tinham o direito de conhecer a informação que tínhamos recolhido e que talvez beneficiassem com ela. Mas antes de nos alongarmos sobre isto, permitam-me que relembre ao leitor que, nessa altura, o dossiê sobre as bruxas Mayfair não continha esta narrativa, com todas as suas inevitáveis interpretações e preconceitos. À exceção do diário de Petir van Abel, era uma vasta coletânea de materiais de primeira fonte, ou seja, relatos em primeira mão de observadores pagos e recolhas de mexericos e quejandos, cuja natureza já discutimos. Stuart tinha dedicado muito tempo à interpretação deste material e era da opinião que a família Mayfair era uma família fortemente psíquica, dispondo de uma relação única com o mundo dos espíritos. Sentia que a investigação psíquica tinha muito a ganhar com o contacto com os Mayfairs e também sentia que eles aceitariam de bom grado a oportunidade de discutirem a sua história remota, a qual poderiam agora desconhecer. Estava também convencido de que as três últimas bruxas Mayfair, Julian, Mary Beth e Stella, não eram assassinas nem em qualquer sentido malfeitoras, que seria absolutamente seguro contactá-las e que, na realidade, daí poderiam resultar coisas maravilhosas. Isto obrigou o Conselho a encarar de frente toda a questão e também a reexaminar, como faz constantemente, os objetivos e os padrões da talamasca. Embora exista nos nossos arquivos uma enorme quantidade de material escrito relativamente aos nossos objetivos e padrões, ao que consideramos aceitável e inaceitável, e embora isto seja um tópico constante de conversa nas nossas reuniões do Conselho em todo o mundo, permitam-me que resuma, para os efeitos desta narrativa, as questões a ela pertinentes, todas elas levantadas por Stuart Townsend em 1929. Em primeiro lugar, e a mais importante, com o dossiê sobre as bruxas Mayfair, tínhamos criado uma impressionante e valiosa história de uma família com poderes psíquicos. Tínhamos provado a nós próprios, para além de qualquer margem de dúvida, que os Mayfairs tinham contacto com o reino do invisível e que conseguiam manipular forças invisíveis em benefício próprio. Mas ainda havia muitas coisas sobre o que faziam que não sabíamos. E se os conseguíssemos convencer a falar connosco, a compartilhar os nossos segredos, o que não poderíamos aprender? Stella não era a pessoa secretiva ou reservada que Mary Beth tinha sido. Se pudesse ser persuadida da nossa discrição e do nosso objetivo escolástico, talvez nos fizesse algumas revelações. Talvez Cortland Mayfair também falasse connosco. Em segundo lugar, e talvez menos importante, com efeito, durante anos, tínhamos violado, com a nossa vigilância, a privacidade da família Mayfair. Tínhamos, segundo Stuart, bisbilhotado todos os aspectos da sua vida. Por outro lado, nunca extorquimos a ninguém informações sobre eles. E embora tivéssemos ocasionalmente recorrido a subornos para obter certos registros bancários e médicos, esses registros estariam ao alcance de um grande número de pessoas. No entanto, tínhamos estudado estas pessoas como espécimes e justificamos sempre a extensão das nossas investigações com o argumento de que poremos e efetivamente pomos os nossos registros à disposição daqueles que estudamos. Bom, nunca tínhamos feito isso com os Mayfairs. E talvez não houvesse agora qualquer desculpa para não o fazermos. Em terceiro lugar, havia entre nós e a família Mayfair uma relação única, pois o sangue de Petir Fanabel, nosso irmão, corria-lhes nas veias. Podia-se dizer que havia um parentesco entre nós. Não deveríamos tentar contactá-los, ainda que não fosse apenas para lhes falarmos do seu antepassado? E quem sabe o que se seguiria? Quarto, seria que poderíamos ter uma ação verdadeiramente benéfica, contactando-os? E é claro que chegamos aqui a um dos nossos propósitos mais elevados. Poderia a irresponsável Stella beneficiar em ter conhecimento de outras pessoas como ela? Não gostaria de saber que havia pessoas que estudavam tais pessoas com vista a compreender o reino do invisível? Por outras palavras, não gostaria Stella de falar connosco, de saber o que sabíamos sobre o mundo psíquico em geral? Stuart argumentou veementemente que éramos obrigados a estabelecer contacto. Também levantou a seguinte questão pertinente: que é que Stella já saberia? Também insistiu que Stella precisava de nós, que todo o clã Mayfair precisava de nós, que a pequena Anta em particular precisava de nós, e que era a altura de nos apresentarmos e de oferecermos o que sabíamos. O conselho analisou tudo o que Stuart tinha para dizer. Analisou o que sabia sobre as bruxas Mayfair e concluiu que as razões positivas para estabelecermos contacto excediam largamente quaisquer razões negativas. Afastou liminarmente qualquer hipótese de perigo e disse a Stuart que podia ir à América e que podia entrar em contacto com Stella. Num frenesim de excitação, Stuart partiu de navio para Nova Iorque no dia seguinte. A Talamasca recebeu duas cartas suas, com carimbo dos Correios de Nova Iorque. Voltou a escrever quando chegou a Nova Orleans, uma em papel de carta do St. Charles Hotel, dizendo que tinha contactado Stella e que esta se tinha efetivamente manifestado extremamente receptiva e que ia encontrar-se com ela para almoçar no dia seguinte. Nunca mais ninguém viu nem soube nada de Stuart Townsend. Não sabemos onde ou quando ou sequer se a sua vida terminou. Sabemos simplesmente que, algures, durante o mês de agosto de 1929, desapareceu sem deixar rasto. Quando se olha para trás, para estas reuniões do conselho, quando se releem as transcrições, é muito fácil ver que a Talamasca cometeu um erro trágico. Stuart não estava preparado para esta missão. Devia ter sido escrita uma narrativa, abarcando todo o material, de forma a que a história dos Mayfair pudesse ser vista como um todo. Além disso, a questão do perigo devia ter sido avaliada com maior cuidado. Ao longo da história picaresca dos Mayfair, existem referências à violência contra os inimigos das bruxas Mayfair. Mas, para sermos justos, há que admitir que não existiam histórias desta natureza associadas a Stella ou à sua geração. E sem dúvida que não existiam tais histórias em relação a outros moradores contemporâneos da casa de First Street, com exceção, evidentemente, das histórias do recreio da escola relativas a Stella e a Anta. Eram acusadas de utilizar o seu amigo invisível para fazer mal a outras crianças. Mas não existe nada de comparável sobre Stella enquanto adulta. Além disso, a história completa da ama de Anta, que morreu de uma queda em Roma, ainda não era do conhecimento da Talamasca. E é possível que Stuart nada soubesse sobre este incidente. No entanto, Stuart não estava completamente preparado para esta missão. E ao revermos os seus comentários ao Conselho e a outros membros, torna-se evidente que Stuart se apaixonou por Stella Mayfair. Apaixonou-se por ela nas piores circunstâncias possíveis, isto é, apaixonou-se pela sua imagem nas fotografias e pela Stella que surgia das descrições das pessoas. Tinha-se tornado um mito para ele. E assim, cheio de zelo e de romantismo, foi ao encontro dela, fascinado não só pelos seus poderes, mas também pelo seu proverbial encanto. É também óbvio para qualquer pessoa que estude este caso desapaixonadamente que Stuart não era a melhor pessoa para esta missão, por uma série de razões. E antes de irmos com Stuart para Nova Orleans, permitam-nos que expliquemos sucintamente quem era Stuart. Existe um dossiê completo sobre Stuart nos nossos arquivos e vale, sem dúvida, a pena lê-lo por direito próprio. Foi, durante 25 anos, um membro dedicado e consciencioso da Ordem e as suas investigações sobre possessões cobrem uns 114 dossiês. A vida de Stuart Townsend. Não sei até que ponto a vida de Stuart é relevante para o que lhe aconteceu ou para a história das bruxas Mayfair. Sei que incluo aqui mais do que precisaria de incluir, especialmente face ao pouco que refiro sobre Arthur Langtree, devo explicá-lo. Creio que incluí este material como uma espécie de homenagem a Stuart e como uma espécie de alerta. Seja como for, Stuart mereceu a atenção da Ordem quando tinha 22 anos. Os nossos escritórios em Londres receberam de um dos seus muitos investigadores na América um pequeno artigo de jornal sobre Stuart Townsend, ou o rapaz que foi outra pessoa durante 10 anos. Stuart nascera numa pequena cidade do Texas, no ano de 1895. O seu pai era um médico local, um homem profundamente intelectual e por todos respeitado. A mãe de Stuart provinha de uma família abastada e ocupava-se de obras de caridade, o que estava na moda para uma senhora da sua posição, tendo duas amas para os seus 7 filhos, dos quais Stuart era o mais velho. Viviam numa grande casa vitoriana, branca, com uma alameda, na única rua elegante da cidade. Stuart foi para um colégio interno na Nova Inglaterra, quando tinha 6 anos. Foi desde o início um aluno excepcional. E quando ia para casa, durante as férias grandes, isolava-se bastante, ficando a ler no seu quarto, no sótão, pela noite dentro. Tinha, no entanto, uma série de amigos, entre a pequena, mas ativa, aristocracia da cidade, os filhos e filhas do presidente da Câmara, de funcionários superiores, advogados e abastados proprietários de ranchos, e, ao que parece, todos gostavam dele. Quando tinha 10 anos, Stuart teve uma febre grave, que nunca foi diagnosticada. Finalmente, o seu pai concluiu que era de origem infecciosa, mas nunca foi encontrada a verdadeira explicação. Stuart teve uma crise que o levou a delirar durante 2 dias. Quando recuperou, não era o mesmo Stuart, era uma outra pessoa. Esta outra pessoa afirmava ser uma jovem chamada Antoinette Fielding, que falava com sotaque francês e tocava piano muitíssimo bem, e parecia estar confusa quanto à idade que tinha, onde vivia ou o que estava a fazer na casa de Stuart. O próprio Stuart sabia um pouco de francês, mas não sabia tocar piano, e quando se sentou ao piano de cauda poeirento na sala e começou a tocar Chopin, a família pensou que estava a enlouquecer. Quanto a ele, acreditava que era uma rapariga e chorava desesperadamente quando via a sua imagem ao espelho. A mãe não suportou isto e saiu a correr da sala. Após cerca de uma semana de comportamento histérico e melancólico, conseguiram convencer Stuart, Antoinette, a deixar de pedir vestidos, a aceitar o facto de que tinha agora o corpo de um rapaz, a acreditar que era Stuart Townsend e a voltar a fazer o que se esperava que Stuart fizesse. No entanto, estava fora de questão o regresso à escola. E Stuart Antoinette, que passou a ser conhecido na família como Tony, para simplificar as coisas, passava os seus dias a tocar piano e a escrevinhar as suas memórias num enorme diário, enquanto ela tentava resolver o mistério sobre quem era. Quando o Dr. Townsend analisou estas recordações escritas, apercebeu-se de que o francês em que estavam escritas ultrapassava largamente o nível de conhecimentos que Stuart, com os seus 10 anos, atingira. Também se começou a perceber de que as memórias da criança eram todas de Paris, e de Paris dos anos 1840, como demonstravam claramente referências diretas a óperas e peças e aos meios de transporte. Estes documentos escritos revelaram que Antoinette Fielding era de ascendência anglo-francesa, que o seu pai francês não se tinha casado com a sua mãe inglesa, Louisa Fielding, e que ela vivera uma vida estranha e isolada em Paris, a filha mimada de uma prostituta fina, que procurava proteger a sua filha única da imoralidade das ruas. O seu grande dom e consolo era a música. O Dr. Townsend, maravilhado e assegurando à mulher que desvendariam aquele mistério, deu início a investigações pelo correio, com vista a descobrir se essa tal Antoinette Fielding alguma vez existira ou não em Paris. Isto ocupou-o durante uns 5 anos. Durante esse tempo, Antoinette permaneceu no corpo de Stuart, tocando piano obsessivamente, aventurando-se a sair apenas para se perder ou se envolver em qualquer terrível sarilho com os rufiões locais. Por fim, Antoinette deixou por completo de sair de casa, tornando-se em certa medida uma inválida histérica, exigindo que as refeições lhe fossem deixadas à porta e só indo tocar piano à noite. Por fim, através de um detetive privado em Paris, o Dr. Townsend soube que uma certa Louisa Fielding tinha sido assassinada em Paris em 1865. Era efetivamente prostituta, mas não havia qualquer registro de que tivera uma filha. E por fim, o Dr. Townsend chegou a um beco sem saída. Nesta altura já estava cansado de tentar resolver o mistério e acabou por aceitar a situação o melhor que pôde. Stuart, o seu filho bem parecido, desaparecera para sempre. E existia no seu lugar um rapaz definhado, inválido, de rosto pálido, de olhar deslocado e com uma estranha voz sem sexo, que vivia agora permanentemente por detrás de portadas fechadas. O médico e a mulher habituaram-se a ouvir os concertos noturnos. De vez em quando, o médico ia falar com a criatura feminina de rosto pálido que vivia no sótão. Não podia deixar de ver uma certa deterioração mental. A criatura já não se conseguia lembrar bem do seu passado. No entanto, conversavam agradavelmente em francês ou em inglês durante algum tempo. Depois, aquele jovem emaciado e perturbado voltava-se para os seus livros como se o pai não estivesse lá, e este ia-se embora. É interessante referir que nunca ninguém admitiu a possibilidade de Stuart estar possuído. O médico era ateu, os filhos eram levados à igreja metodista. A família nada sabia sobre os católicos, nem sobre os ritos de exorcismo católicos, nem sobre a crença católica em demónios e em possessão. E tanto quanto sabemos, o padre local, de quem a família não gostava, nunca foi pessoalmente consultado sobre o caso. Esta situação continuou até Stuart ter 20 anos. Depois, uma noite, caiu pelas escadas abaixo e teve um grave traumatismo. O médico, semi-acordado e à espera que a inevitável música se começasse a ouvir, Vinda da sala, descobriu o filho no corredor, inconsciente, levando-o para o hospital local, onde Stuart esteve em coma durante 2 semanas. Quando acordou, era Stuart. Não se lembrava de todo de ter sido uma outra pessoa. Na realidade, acreditava que tinha 10 anos. E quando ouviu a voz viril de adulto que lhe saiu da garganta, ficou horrorizado. Quando descobriu que tinha um corpo de homem adulto, ficou sem fala, com o choque. Estupefacto, sentado na cama do hospital, escutou as histórias do que lhe acontecera durante os últimos 10 anos. É claro que não compreendia francês. Tinha tido enormes dificuldades na escola com o francês. E é claro que não sabia tocar piano. Ora, toda a gente sabia que ele não tinha qualquer aptidão musical. Nem sequer conseguia trautear uma melodia. Durante as semanas seguintes, sentava-se à mesa de jantar, a olhar para os seus enormes irmãos e irmãs, para o seu pai, agora de cabelos grisalhos, e para a sua mãe, que não conseguia olhar para ele sem desatar a chorar. Os telefones e os automóveis, que tinham começado a aparecer em 1905, quando ele ainda era Stuart, não paravam de o sobressaltar. As luzes elétricas provocavam-lhe uma enorme insegurança, mas a mais premente causa de sofrimento era o seu próprio corpo adulto e a percepção, cada vez mais profunda, de que a sua infância e adolescência tinham desaparecido sem deixar rasto. Depois começou a confrontar-se com os inevitáveis problemas. Tinha 20 anos, com as emoções e a instrução de um rapaz de 10 anos. Começou a ganhar peso. A sua palidez começou a desaparecer. Ia montar a cavalo para os ranchos das redondezas com os seus antigos amigos. Foram contratados tutores para lhe darem aulas. Lia os jornais e as revistas nacionais, horas a fio. Dava longos passeios, durante os quais se treinava a mover-se e a pensar como um adulto. Mas vivia num estado permanente de angústia. Sentia-se profundamente atraído pelas mulheres, mas não sabia como lidar com essa atração. Melindrava-se facilmente. Como homem, sentia-se desesperadamente inadequado. Por fim, começou a zangar-se com toda a gente. E descobrindo que podia beber impunemente, começou a meter-se nos copos, nos bares locais. Não tardou que toda a cidade ficasse a saber a história. Algumas pessoas lembravam-se da primeira reviravolta, quando Antoinette nascera. Outras apenas tiveram conhecimento de toda a história em retrospectiva. Fosse como fosse, os mexericos não paravam. E embora o jornal local, por deferência para com o médico, nunca tivesse feito qualquer referência a esta história bizarra, um repórter de Dallas, do Texas, ouviu-a de várias fontes e, sem a colaboração da família, escreveu um longo artigo sobre ela, que foi publicado numa edição de domingo de um jornal de Dallas, em 1915. Outros jornais pegaram na história. Esta acabou por nos ser remetida para Londres, cerca de 2 meses depois de ter aparecido. Entretanto, Stuart foi perseguido por pessoas que procuravam curiosidades. Um autor local queria escrever um romance sobre ele. Representantes de revistas nacionais tocavam à campainha da casa. A família andava num alvoroço. Stuart foi uma vez mais forçado a ficar em casa e ia-se sentar no sótão a pensar, a olhar fixamente para as coisas que tinham pertencido àquela estranha pessoa, Antoinette, sentindo que lhe tinham sido roubados 10 anos da sua vida e que era agora um inadaptado sem esperança, levado a antagonizar todas as pessoas que conhecia. Sem dúvida que a família recebia muita correspondência indesejável. Por outro lado, nesse tempo, as comunicações não eram o que são hoje. Fosse como fosse, uma encomenda da Talamasca chegou às mãos de Stuart em fins de 1916, contendo dois livros bem conhecidos sobre casos semelhantes de possessão, juntamente com uma carta nossa informando-o de que tínhamos bastantes conhecimentos sobre tais coisas e que teríamos todo o gosto em falar com ele sobre isso e sobre outras pessoas que tinham passado por experiências semelhantes. Stuart respondeu de imediato. Teve um encontro com o nosso representante, Louis Daly, em Dallas, no verão de 1917, e aceitou com gratidão ir connosco para Londres. O Dr. Townsend, a princípio profundamente preocupado, rendeu-se finalmente a Louis, que lhe assegurou que a nossa abordagem de tais coisas era puramente escolástica. E Stuart acabou por vir para junto de nós a 1 de setembro de 1917. Foi aceito na ordem como noviço no ano seguinte e desde então que esteve connosco. O seu primeiro projeto era, evidentemente, estudar o seu próprio caso de uma forma aprofundada e estudar todos os outros casos conhecidos de possessão registados. Por fim, a sua conclusão e a de outros estudiosos da Talamasca destacados para esta área de investigação foi a que ele tinha, de facto, sido possuído pelo espírito de uma mulher morta que não sabia que estava morta. A partir daí, para sempre, ele acreditou que o espírito de Antoinette Fielding podia ter sido expulso de dentro de si se tivesse sido consultado a alguém com conhecimentos, nem que fosse apenas um padre católico, pois, embora a Igreja Católica defenda que tais casos são puramente demoníacos, o que não acontece connosco, não há dúvida de que as suas técnicas de exorcismo para tais presenças estranhas resultam. Durante os 5 anos seguintes, Stuart não fez mais nada senão estudar casos passados de possessão em todo o mundo. Entrevistou dezenas de vítimas, tomando extensos apontamentos. Chegou à conclusão, há muito defendida pela Talamasca, de que existe uma grande variedade de entidades que se dedicam à possessão. Umas podem ser fantasmas, outras, entidades que nunca foram humanas, outras, aquilo a que podemos chamar demónios, devido à sua natureza malévola. Outras podem ser outras personalidades dentro do hospedeiro. Mas continuou convencido de que Antoinette Fielding tinha sido um ser humano verdadeiro e que, à semelhança de tantos fantasmas, tinha sabido ou compreendido que estava morta. Em 1920, foi a Paris para encontrar provas sobre Antoinette Fielding. Não conseguiu encontrar absolutamente nada, mas os fragmentos de informação sobre a falecida Louise Fielding coincidiam com o que Antoinette escrevera sobre a mãe. No entanto, o tempo já tinha apagado qualquer rastro destas pessoas e Stuart nunca ficou satisfeito em relação a isto.